conhecer as quatro estações do ano. Vale a pena aprender. Primeiro vai chegando a primavera, eu vou colher as flores do jardim, dar um bom dia para a amiga natureza, e com certeza ela vai sorrir pra mim. Logo depois vem chegando o verão, e na praia nós vamos passear, tomar um banho de cachoeira e ver os peixes nadando lá no mar. As quatro estações do ano agora você vai conhecer. As quatro estações do ano, vale a pena aprender. Chegou o outono e as folhas vão caindo, o vento forte vai soprando sem parar, anunciando que o outono está partindo e um novo tempo está para chegar. No inverno eu vou me agasalhar, pois do frio eu tenho que fugir. Lembrar que a primavera logo vai voltar e as flores novamente vão se abrir. Legal! As quatro estações do ano agora você já conheceu.